A partir de agora você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. O programa de hoje começa com Dua Lipa and Silk City. Não sei. você conferiu Paul Arcane, Rise, Lee Coulson, Controlled by Time, Rob Rivera, Fetri, Jesus Jones, Right Here, Right Now, Christian Promer and Johannes Brecht, Voix Grave. Começamos o programa de hoje com Dua Lipa and Silk City, Electricity. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10:34. Músicas em alemão. Espanhol. Amor fugado. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Francés. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. De todo mundo para todo mundo. Rio Sul Rádio. Eu amo videogame, mas não entendia nada que falavam. O jogo dizia to the left e eu ia pro outro lado. Aí minha mãe me colocou na cultura inglesa. Agora eu tô aprendendo e me divertindo igual no jogo. Quando eu crescer, eu quero ser gamer profissional. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende/Mansa, através do WhatsApp 98865-1269. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Another human cloud to bring you down when you blew the last away. Bring out a poison tongue, a plastic crown, but for me they look the same. Sometimes it can get all too much for me, and that's why the photograph gets burnt. Hey, don't let the ones who hurt you see you cry. Tomorrow is another day. You cannot stop the rain, no way. Holding an umbrella when the great clouds come over again. Trying to find something real, but it's not the game they play. Pretending that the weather is in your mind and you got no one to blame. But that's just the way I feel. You cannot stop the rain. deep. Throw the bait, catch the shark with the water red. 50 words for murder, and I'm every one of them. My touch is black and poisonous, and nothing like my punch. Drunk kiss, I know you need it. Do you feel it? Drink the water, drink the wine. Radio.